Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Cá estamos então para mais um Fórum Lisboa, o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos uma parceria com a Mensagem de Lisboa. Hoje temos o Carlos Ardisson do CDS, o Modesto Navarro do PCP, a Carla Madeira do PS e o António Proa do PSD, que hoje não consegue estar presente. Vamos falar do subsídio municipal de arrendamento acessível que está a decorrer e também vamos comentar as declarações de Carlos Moedas, o anúncio que fez a 5 de outubro, onde disse que a CML vai organizar um evento comemorativo do 25 de novembro, além das comemorações do 25 de abril. Primeiro, vamos a um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Carlos Ardisson, vou começar por si. Boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde aos colegas que estão aqui do painel. E vou falar um pouco sobre o que se passou ontem, desporto na cidade toda. Foi dia da Beira Rio receber a mini, a meia e a maratona. A maratona que partiu de Cascais, passou por Oeiras e chegou ao Terreiro de Passo, a mini e a meia maratona que partiram da Ponte Vasco da Gama, e é bom ver a cidade a receber eventos destes desportivos, com milhares de pessoas a correrem pelas nossas ruas e a praticarem desporto. E mesmo sob algumas condições mais difíceis, que levaram a organização e muito bem a antecipar a partida das provas para mais cedo, no caso, muito calor, não é? para evitar o calor que era esperado. No caso de Cascais, a partida decorreu ainda de noite, às 7 da manhã, neste momento ainda é de noite em Cascais, pronto, aqui no nosso país, e em Cascais estava às escuras, portanto foi uma partida diferente da maratona. No Parque das Nações foi bastante bem recebido, como é hábito, a passagem dos atletas da meia maratona e da mini maratona, que termina ali em frente à estátua do Homem Sol, e é sempre com alegria que vemos estes eventos, com uma oportunidade única de passar a decorrer em cima da ponte Vasco da Gama e de ter as ruas inundadas por milhares e milhares de pessoas, e correndo tudo bem também com uma articulação da higiene urbana entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de Freguesia do Parque das Nações, e certamente com as outras juntas também. À uma e meia da tarde estava tudo reaberto, tudo em condições, sem que quem passasse naquele momento se apercebesse de que tinha passado ali uma prova com milhares de pessoas a correr. Modesto Navarro, o seu minuto esta semana. Ora, aí está anunciada com grande propaganda a rede da linha circular do Metropolitano. Sai do Caixo de Ré, vai ao Rato, depois de uma grande volta, vai para a Estrela, Santos e Caixo de Ré. Alcântara, Ajuda e até Belém ficam à espera de melhores tempos. O primeiro lugar será para o grande capital levar a cabo a construção de novos empreendimentos servidos pela linha circular. Saída e chegada ao Caixo de Ré, é o que isto quer dizer. Transferência obrigatória em Campo Grande para os que vêm de Louros ou de Ivelas e deixam de ir diretamente à avenida, às avenidas e ao Rato. A linha circular servirá à Lapa e à Beira Rio, de Santos até, novamente, ao Caixo de Ré. Campo Lide, Campo de Ourique e populações dos lados mais afastados do centro ficarão à espera de promessas feitas e de milagres. Estes habitantes de Lisboa e da AML nunca mais aprendem a perceber para quem o metro e o governo trabalham. Carla Madeira, o seu minuto. Boa tarde a todas e a todos. O meu minuto também tem que ver com o assunto que o Modesto Navarro aqui nos trouxe. Hoje saiu em Diário da República a autorização por parte do Governo ao Metropolitano de Lisboa de adquirir 24 novas unidades triplas. Estas unidades vêm, por um lado, substituir o material que está a ficar desgastado, por outro lado, vem depois reforçar as linhas que estão a ser feitas, o prolongamento da linha amarela e da verde, o prolongamento da linha vermelha até Alcântara e, portanto, aqui a linha circular. Estamos a falar de um valor, de um investimento de 140 milhões de euros, portanto, é um grande investimento, que está previsto ser feito entre 2024 e 2027, uma parte com receitas do Orçamento de Estado, outra com fundos europeus, outra com empréstimo que vai ser feito. Agora, a grande notícia, e eu vejo-a assim, é que de facto está a haver um grande reforço no investimento do transporte ferroviário. De ferroviário, neste caso, é o metro, mas nós precisamos de ter um reforço do investimento no transporte público, autocarros, metro, comboios, para manter e melhorar. Exatamente, para alcançarmos níveis de sustentabilidade, para melhorarmos a qualidade do ar, a qualidade do ambiente e para reduzirmos o trânsito infernal que nós vivemos em Lisboa. Portanto, precisamos de ter transportes públicos atrativos para diminuir o trânsito. Aguardo com expectativa o fim das obras que estão a decorrer. Eu gostava muito de, e vou ver, não há de acontecer nada se Deus quiser, ver a Rua de São Bento ter metro, a zona da Rua da Escola Politécnica ter metro. São zonas profundamente congestionadas, eu tenho dito aqui muitas vezes, e são zonas que são muito pouco servidas pelo transporte por baixo de terra, não é? Temos uma estação de metro no Rato, depois temos outra no Castré e não temos mais nenhuma. E, portanto, as pessoas andam por cima, de carro, no elétrico 24, no autocarro 58, e temos aquela zona toda profundamente congestionada, com uma qualidade do ar péssima, e, portanto, nós temos que ter um reforço do transporte público naquela área, não obstante termos de continuar a alargar o metro para as outras zonas, como já falámos, a linha violeta, que vai até Louros e que está em andamento. Precisamos de ter uma área metropolitana toda ligada com transporte. Isto não se faz num dia, não se faz num mês, não se faz num ano, tem que se ir fazendo sempre. Se na nossa geração não conseguimos ver todas estas obras terminadas, temos que trabalhar para que a próxima geração veja toda esta ligação feita e tenhamos uma cidade cosmopolita e evoluída, que é isso que todos nós desejamos. Falamos agora então do Subsídio Municipal de Arrendamento Acessível. Está a decorrer, um programa consiste na atribuição pelo município de um subsídio ao arrendamento a agregados que tenham arrendado uma habitação em Lisboa e cujos rendimentos não permitem aceder ao mercado de habitação. Modesto Navarro, vou começar por si. Este programa será suficiente? Não, nós estamos de acordo, estivemos e estamos de acordo com este Subsídio Municipal de Arrendamento Acessível. É um apoio financeiro pago diretamente ao arrendatário quando a renda supera um terço do rendimento caseiro, cerca de 30%. Pretende dar resposta a profissionais deslocados, entre os quais professores, enfermeiros e médicos, que pretendem estabelecer-se em Lisboa, disse uma fonte da Câmara Municipal. Portanto, de certa maneira, ajudar profissões que têm interesse para a cidade de Lisboa, profissionais a encontrarem uma casa. Em junho foi aprovada uma alteração ao Regulamento Municipal ao Direito à Habitação para permitir que se candidatem os proprietários de habitação fora da área metropolitana de Lisboa e foi retirado este impedimento. Os candidatos não podiam ser proprietários em qualquer parte do país. Agora o limite é apenas que não tenham uma casa dentro da área metropolitana de Lisboa. Nós, PCP, somos a favor desta medida, que irá funcionar como uma bolha de oxigênio para tantos que se encontram em situações difíceis, mas o ideal e justo era não precisarem destas esmolas e dádivas ocasionais e fugidias. Estabilidade financeira para que te quero. Este subsídio municipal, Carla, obriga as pessoas com certeza a pontualmente fazerem prova dos seus rendimentos, suponho que de forma anual. Quem nos está a ouvir, que acha que pode-se ser um candidato a este subsídio, o que é que tem que fazer? É ir só à plataforma? Sim, ele pode começar por ir à plataforma e fazer uma simulação. Que acho é a plataforma... Habitar Lisboa. Habitar Lisboa, exatamente. Sim. Habitar Lisboa, habitar isso, Lisboa, era isso que me estava a faltar. Sim. Portanto, qualquer pessoa pode ir lá e fazer uma simulação, e acho que é a forma mais simples começar por aí, e se ver que está dentro dos parâmetros pedidos, então apresentar formalmente a sua candidatura. Foi importante esta alteração ser feita na medida em que permite as pessoas que têm habitação fora da área metropolitana de Lisboa concorrerem, porque até aqui podiam concorrer as que tinham casa a menos de 150 km, portanto as que tinham uma casa a mais de 150 km já não se podiam candidatar, e a área diminuiu, e portanto agora basta terem casa própria fora, as que quiserem. Médicos, enfermeiros estarem nessa situação, sim, não é? Sim, terem comprado, sim, uma casa a algures, sim, e serem deslocados para Lisboa para trabalhar. Sim, sim. Vamos ver quem é que vai beneficiar desta medida. Esta medida não prevê, pelo menos tal qual é apresentada, não sei se está algo pensado, cotas para médicos, enfermeiros, professores, polícias. Não existindo nenhuma cota para essas pessoas, não sabemos quantas pessoas vai abranger, ou se vai abranger todas as que tiverem naquelas condições. Eu também não ouvi falar em tetos máximos de apoio, portanto, não sei se irá abranger as pessoas todas, mas à partida sim, pelo menos nesta fase. Nesta fase ainda ninguém sabe quantas pessoas se vão candidatar ou quantas estão em condições Portanto, no fundo, quem tiver uma renda que represente mais de 30% daquilo que é o seu rendimento, a Câmara cobre uma parte, certo, é isso? Certo. Cobre o restante, certo, digamos assim. Exatamente. Gostava de dizer que na sexta-feira passada, e não, acho que é importante também quem nos ouve saber, na sexta-feira passada o Governo lançou o sorteio para as primeiras casas do programa Arrendar 106, para Suba Arrendar, 106 casas, distribuídas por 18 concelhos, entre eles também está o Concelho de Lisboa, que são casas que o Governo arrendou para depois subarrendar a preços acessíveis, e portanto está a decorrer também, e é mais uma resposta que foi notícia na sexta-feira essa, sim, essa, exatamente, essa medida, que sim. Foi quando saiu na sexta-feira aqui, portanto é o IRU que está a fazer a gestão, portanto é as pessoas irem também ao site do IRU, ao portal da habitação do site do IRU. Estamos a falar de arrendamento para todos estes casos, não é? Arrendamento, todos estes casos é arrendamento. Todas as respostas que vierem contribuir para o problema da habitação são bem-vindas. O problema da habitação é um problema muito grave, como já que tivemos a oportunidade de falar. É muito grande, muito extenso, não é? Exatamente. Aqui é algo também que certamente quem nos ouve também já ouviu nas notícias, o pacote de habitação foi aprovado e entrou em vigor, não é? Portanto, o Mais Habitação já está em vigor. Algumas medidas foram anunciadas, uma delas eu faz hoje uma semana, era uma das medidas que eu defendia, que era terminarem os benefícios fiscais para os residentes estrangeiros não os vistos gold, habituais, não é? sim, passado. E não só os vistos gold, como também os benefícios fiscais para os residentes não habituais, portanto aquelas pessoas que não residem o tempo todo em Portugal, portanto não podem ser consideradas residentes permanentes em Portugal e que tinham benefícios fiscais, e foi com bastante agrado que vi o Primeiro-Ministro na passada semana anunciar o fim dessa medida, porque todas estas medidas de alguma forma contribuem para haver mais disponibilidade de habitação num mercado e contribuem para a diminuição da especulação imobiliária, que é o grande problema que nós temos. Continuamos a ter fundos estrangeiros de olho nos nossos imóveis, na nossa cidade, e isso é algo que me preocupa muito. Eu já o disse aqui várias vezes, nós continuamos a ter proprietários. Na semana passada eu voltei a ter pedidos de moradores para terem aconselhamento jurídico porque receberam cartas de despejo. Portanto, os senhorios da nossa cidade continuam a querer despejar os seus inquilinos porque têm uma série de fundos estrangeiros que lhes acenam como as notas, a nossa cidade, eu desculpe uma expressão que vou usar, mas muitos dos nossos lisboetas estão-se a tornar uns parolos, vendem a nossa cidade por meia dúzia de notas, quer dizer, prédios que até estão na família dos próprios há anos, que acabam por ter famílias a habitar, aparece um fundo imobiliário, acena-lhes com umas notas e as pessoas vendem, e vendem para comprarem carros novos para os filhos, para comprarem uma série de coisas novas aos filhos, porque o dinheiro depois acaba-se. Isto é uma parolice. É uma perlice, desculpem que eu diga isto, porque eu fico muito triste de ver a minha cidade assim. A Amália tinha um fado que era Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, é só para nós. E é um pouco isso que eu penso quando vejo que muitos dos lisboetas proprietários, pequenos proprietários, quer dizer, têm um prédio que aparece um fundo que lhes vende porque tem a esperança de pôr aquilo no alojamento local, tem a esperança de pôr aquilo a render para o turismo, e vendem, e o dinheiro acaba, se compram um carro novo para cada filho, renovam o guarda-roupa, pagam umas férias nas Maldivas a cada filho e pronto, o dinheiro acaba-se e acham que são felizes assim. E ficaram sem o prédio. Mas enfim, é também um direito que lhes assiste, portanto, ou se tem que contornar isso de outra forma, ou é um direito, com certeza, não é? Mas agora há medidas que tentam, enfim, contrariar essas tendências, sem dúvida. Sim. Carlos Ardisson, este subsídio municipal de arrendamento acessível, quando é que poderemos ter uma ideia de como é que isto correu? Vamos tendo, não é? Está aberto as inscrições, salvo erro, até dia 16 de outubro, e depois devemos ter poder fazer um balanço de quem concorreu do número de candidatos, e aí tomaremos a real noção do potencial de investimento que esta medida trará à Câmara de Lisboa, e não é só esta medida que está a ser tomada pela Câmara de Lisboa. Eu ainda há poucos dias ouvia alguém a comentar dos unicórnios do Engenheiro Carlos Moedas, mas os unicórnios do Engenheiro Carlos Moedas custaram 5 milhões de euros no investimento no Hub do Beato. Entretanto, a Câmara Municipal de Lisboa negociou já com o Iru e até 2028 tem 800 milhões de euros para investir na habitação, em construção de habitação, coisa que nos últimos anos não foi feito. Não foi feito, e eu não me canso de fazer lembrar os nossos ouvintes daquelas 12 ou 14 casas que foram concluídas nos últimos 10 anos de governação socialista à frente da Câmara de Lisboa e que ajudou a conduzir as coisas ao estado em que nós estamos. Portanto, tudo o que possa ser feito, e sem dúvida que é necessário que haja mais construção a preços acessíveis, porque a construção, como a Carla ainda há pouco dizia, quando é no centro de Lisboa, será sempre para as classes mais altas. Mas sempre foi. Qualquer capital europeia, qualquer capital mundial, os centros da cidade ou são horríveis e ninguém lá consegue morar porque há qualquer coisa muito mal, ou então quando as coisas começam a ter turismo e animação, há procura para pessoas morarem, há procura para hotéis, que são às dezenas, e ainda estão autorizados pelo anterior executivo, ainda se continua a iniciar obras de construção de hotéis na cidade que estão autorizados há anos. Portanto, é que ter tudo isto em conta, e não é só ver neste dia como é que as coisas estão, e é muito importante o que a Câmara Municipal de Lisboa tem feito e os Novos Tempos têm tentado fazer com grande esforço, e estes programas têm tentado dar resposta também Eu lembro-me de falar com a senhora vereadora Filipa Roseta, que me dizia que era uma angústia as pessoas que nem podiam candidatar-se a um, nem podiam ter apoio, portanto, não se integravam em qualquer programa que existisse até então de apoio ao arrendamento. Portanto, era angustiante a pessoa ser confrontada com a realidade dessas pessoas e nem se conseguia uma coisa, nem se conseguia outra, e se ganhava mais, já mas não que podia. Referia-se a pessoas de classe média que pessoas que tinham um rendimento ligeiramente superior, que já não tinham direito à habitação municipal e que não se podiam candidatar ainda a um programa de renda acessível. Neste caso, porque não assegurava. Portanto, superar os 30% portanto, do rendimento será apoiado, e em princípio, a menos que haja uma quantidade monstruosa de candidaturas, a intenção que existe é que todas as pessoas que se candidatem possam vir a ser apoiadas, e isso é muito importante. Agora, sei que continua a haver situações em que as pessoas não têm contratos de arrendamento feitos, e nessas situações as pessoas não se podem candidatar. É bom que as pessoas revejam essas situações, que quem tem as casas alugadas ilegalmente tenha que as passar para um aluguer legal, porque até para quem... Aí não se pode candidatar, obviamente. Aí não se pode candidatar, porque se não tem o recibo do aluguer, portanto não pode candidatar, e está a ser prejudicado e a beneficiar quem está a praticar essa situação. Portanto, é necessário ver que isto é necessário muito foco na habitação, em resolver este problema que existe já há muitos anos, muitos anos em Lisboa, e se agravou muito pela ineficiência na construção das casas pela Câmara Municipal de Lisboa no mandato programa passado. Carla Modesto, querem acrescentar alguma coisa? Não, quero dizer que o problema da habitação é um problema grave, mas intensificou-se devido à ganância por parte dos senhorios e dos proprietários, quer dizer, sejamos claros. Mas a humanidade é gananciosa, Carla? Qual era a dúvida em relação a isso? Não as pessoas podemos, são gananciosas, não, a maior parte podemos, das pessoas, não é? Não podemos criar medidas... a humanidade, isso. Digo eu. Não, eu isso também não sou... Vamos lá ver, nós temos muitos bons senhorios em Lisboa. Sem dúvida. Temos muitos mesmo. Sem dúvida. E, portanto, não, eu não gosto de generalizações. Agora, não é pelo facto de existir muito bons senhorios em Lisboa e senhorios que defendem a sustentabilidade e que não querem ver o prédio deles e que veio dos pais e dos avós transformados outra coisa, num hostel. A questão é que também temos muitas pessoas que se aproveitaram do facto de não haver leis que proibissem, nomeadamente, a limitação do alojamento local. Naturalmente, são os decisores políticos que têm que impor esses limites. Uhum. O problema da habitação em Lisboa agravou-se devido a todo este descontrole, a toda esta especulação imobiliária que se gerou. E o problema, sim, mas para continuar, que de facto é algo, eu tenho chamado muita atenção e de facto às vezes sinto que, enfim, que gozam comigo, não sei, podem fazer o que entenderem, eu, o Miguel Coelho e outros colegas nossos autarcas fomos muito gozados quando há uns anos atrás começámos a chamar a atenção do problema que estava a crescer no centro da cidade, o problema extrapolou-se, exatamente, o problema extrapolou-se pelo resto da cidade e temos aquilo que temos. Agora, a verdade é que nós temos que ser firmes em limitar o crescimento do alojamento local na cidade e termos um Presidente de Câmara que não dá esse conforto aos inquilinos, mas dá esse conforto aos proprietários e aos empresários do alojamento local não ajuda, porque naturalmente nós, ao termos uma série de proprietários que têm prédios que não podem pôr agora legalmente em alojamento local, eles sabem que tem um Presidente de Câmara que está do lado deles e que defende o crescimento do alojamento local, portanto eles ficam à espera, preferem terem os prédios fechados. É aí que está a acontecer, e eu sinto-me na obrigação de dizer porque eu testemunho isto. Há prédios reabilitados, completamente fechados, em pleno centro da cidade, que não são colocados no mercado por isto mesmo. Exatamente, porque eles sabem que têm um presidente de Câmara, têm a expectativa da direita crescer na cidade e, portanto, vão esperar. Sim. Se for preciso, esperam 2 anos para a esquerda descer na cidade e para a direita crescer na cidade. E põem aqueles prédios no mercado. Modesto Navarro. Bom, eu observo ruas e não só em Lisboa. E o que eu percebo perfeitamente é que há muito alojamento local ilegal. E vejo as famílias devassadas, e esta ambição que se instalou também nas famílias. Lembro-me do tempo em que as famílias alugavam partes de casa e quartos. Sim. Mas aquilo era a miséria, e hoje volta a ser, pronto, era a dificuldade de sobrevivência que lhes levava a alugar o quarto ou alugar a parte de casa, inclusive, com serventia da cozinha, era assim, sim, e das casas de banho. Portanto, tudo isto está a passar-se, e vê-se a cada passo de casas que não têm nada a ver com o alojamento local, grandes malas a saírem e grupos, 3-4 pessoas atrás dessas malas, e portanto o negócio continua, e se o negócio continua é porque dá dinheiro, obviamente, e entra aqui um aspecto muito grave, inclusive no âmbito das próprias famílias, em que porventura até há afastamento, digamos, de membros das famílias para poderem ter este quarto e aquela parte de casa para poderem alugar. Portanto, é um imenso problema. Lembro perfeitamente da Carla, o Miguel Coelho, como presidente junta da Baixa, colocarem estas questões à Assembleia Municipal. Isto remonta já a 2015, 2016, 2017, e de facto não há medidas sérias para travar. Não há medidas, não há quem trave de facto esta coisa horrível de ver as pessoas virem, são nitidamente turistas, vieram de mundos completamente diferentes e entram nas casas e pronto, e lá está o negócio instalado. Carlos Ágil, só um minutinho. Sim, para terminar. Eu não consigo deixar de responder à Carla, que ainda há uma semana e meia, eu ouvi com muita atenção, como faço sempre, o Sr. Primeiro-Ministro na televisão, numa entrevista que deu, e que declarou que quando era Presidente, quando chegou a iniciou funções na Câmara Municipal de Lisboa, tinha um centro de Lisboa, a Baixa, completamente abandonada. E, portanto, valorizou o alojamento local e justificou que não se pode. Correu bem demais. Portanto, é que também me custa ouvir como é que se pode dizer que alguém é ganancioso. Alguém tem a propriedade e faz dela o que muito bem entender. Ainda estamos em democracia. É verdade. Se alguém chegar à quase qualquer lei. Mas era noutro não é, portanto, agora, quando alguém que depois continuou, já depois do Dr. António Costa, na Câmara Municipal de Lisboa, constrói 10 casas, ou 12 casas, ou 14 casas por ano, isso ajuda a complicar a situação. E acabo de ver ainda mais uma publicação do Engenheiro Carlos Moedas: ultrapassámos as 1.400 chaves entregues de casas reabilitadas e que estavam fechadas, grande parte então, delas. E quem é que fez essas 1.400 casas? Carla, é preciso ter vergonha de depois de terem anunciado tudo e mais alguma coisa, todos. O PS anunciou para obras para 10 anos. É preciso ter vergonha, não, é preciso ter seriedade. Eu peço desculpa, ter seriedade. Nós não estamos aqui hoje a discutir esses números, porque é muito fácil apresentar esses números, não é por uma mentira. Por não ter tudo para 10 anos, portanto, tudo o que se fizer, Carlos, como a seguir, quando vier um outro presidente da Câmara Municipal de Lisboa, vai dizer que vai fazer coisas de outros. E a Carla também já deixou o seu ponto de vista. É claro que falando deste suposto. Isto não pode ser bom quando dá jeito para uns e depois ser mau nos outros. Extrapolou para a habitação de forma genérica, e seguramente vamos voltar a este tema da habitação em Lisboa, às vezes forem, e seguramente vamos ouvir-vos com opiniões opostas. A concordar em discordar. Lisboa, a concordar em discordar. O Fórum Lisboa vai fazer um pequeníssimo intervalo, voltamos já. Amália. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. todas as segundas-feiras, às 19h, com moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete, terça, às 23h, porque Lisboa também é o nosso fado. Segunda parte do Fórum Lisboa, já falámos então do subsídio municipal de arrendamentos acessível que está a decorrer. Quem quiser informar-se melhor ou pensar que pode ser um candidato, basta ir à plataforma Habitar Lisboa. Agora vamos falar do 5 de outubro, onde Carlos Moedas anunciou que este ano a Câmara vai organizar um evento comemorativo do 25 de novembro, além das comemorações do 25 de abril, claro. O tema não é pacífico, muitas vozes acham que não se justifica uma celebração do 25 de novembro, outras, como a da ex-deputada socialista Ana Gomes, vieram logo dizer que se não fosse o 25 de novembro não estaríamos hoje a celebrar o 25 de abril. Loureiro dos Santos dizia que o 25 de novembro foi a reafirmação dos valores do 25 de abril, e Anes foi mais longe e considerou que esta discussão de comemorações não é razoável, desafiando todos a trazerem a juventude para uma reflexão que nos permita aprender com os erros do passado. O antigo Presidente da República não gosta de ver quem utiliza o 25 de Novembro para criticar o 25 de Abril, nem quem usa o 25 de Abril para menosprezar o 25 de Novembro. Carla Madeira, comece por si. Bom, do discurso que o Presidente Carlos Moedas fez, há uma parte positiva que eu destaco, que é um fundo o apelo que ele fez ao combate aos extremismos. Sem dúvida que é bom que as pessoas percebam que uma sociedade com extremismos, com o extremar, sobretudo a extrema-direita, era a isso penso que ele se referia, é uma sociedade que não ajuda ninguém e, portanto, as pessoas descontentes que acham que por votar num partido extremo direita que vão ver os seus direitos mais reconhecidos estão profundamente enganadas, exatamente, porque isso é um voltar ao antes do 25 de Abril. Quanto às declarações que ele fez sobre a comemoração do 25 de Novembro, bom, eu acho que Carlos Moedas, mais uma vez, despiu a pele de autarca, de Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e vestiu a pele de candidato a líder do partido dele e a candidato a grande líder da direita portuguesa. Foi isso que eu vi no discurso dele, porque numa data que estamos a assinalar o 5 de outubro, que traz uma série de valores, entre eles a habitação, a escolaridade obrigatória, enfim, não vou aqui repetir os valores todos que o 5 de outubro trouxe. Implantação da República. Exatamente, ele entendeu que o mais importante a destacar era a comemoração do 25 de novembro, que é uma data que não é unânime, não é? E, portanto, as datas que não são unânimes devem ser assinaladas, mas não devem ser comemoradas. Eu também defendo essa opinião. O 25 de Abril é uma data que é unânime, tirando um determinado setor que envergonhadamente não assume, a tal extrema-direita, mas os partidos da democracia todos estão de acordo que o 25 de Abril foi uma data muito importante. Já em relação ao 25 de Abril existem muitas opiniões, mas existe, enfim, ao 25 de Novembro, e eu não irei entrar por aí, que não é num programa com poucos minutos que nós vamos discutir a fundo um tema destes, mas o 25 de Novembro tem sido apropriado pela direita como se sendo uma data deles, o que não é assim. Quem estudar um bocadinho da história a poder comemorá-lo, não é? Certo, mas Carlos Moedas, ao assinalar isso, em primeiro lugar, quer dizer, ofuscou completamente o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa e afirmou-se como o grande líder da direita, que é isso, para ele, que ele Lisboa quer. É um palco para ele ser candidato ao PSD. O líder do PSD é que terá que se defender. Eu não estou aqui no papel de defender, mas foi isso que eu vi. Lisboa tem tantos problemas, falámos aqui há pouco do problema da habitação, as escolas públicas também precisam de intervenções, nós temos tantos problemas da cidade a nível de mobilidade, e os lisboetas precisam tanto de uma Câmara ativa. Não sei o que é que interessa ao lisboeta que está a ficar sem casa, ou que até tem casa, mas tem um bar a fazer imenso ruído, que tem um after hours que não existia e que passou a existir. Quer dizer, o lisboeta comum, que passou a ter mais lixo à porta da casa dele, o lisboeta comum quer que um autarca resolva os problemas da cidade em que vive. Não imagino um lisboeta na sua casa a ver o discurso, os que estão a ver, naturalmente, os que se interessam, não os vejo estarem muito preocupados com a comemoração ou não do 25 de novembro. Modesto Navarro. Bom, o problema é assim. Esta proclamação do presidente Moedas é exatamente feita na Câmara Municipal, onde foi proclamada a República. A instauração da República. A instauração da República. Portanto, são contravalores que ele vem trazer em relação a uma data que significou muita libertação. Libertação, desde logo, de uma monarquia completamente apodrecida, corrupta e cheia de dívidas. Pronto. Isto, a passagem, refere-se à passagem da monarquia para a República, não é? Sim. Claro, a conquista da República ainda hoje tem marcas na nossa vida, não é? Havia uma coisa que eu invejava muito no meu pai. O meu pai andou numa escola onde estavam raparigas e saíam em determinadas datas do ano plantar árvores e ir ver o ambiente. Tinha uma educação que eu realmente invejava, porque eu passei 4 anos com um professor único e que tinha uma linha de trabalho nitidamente salazarista. Portanto, era a miséria completa. Eu ouvi da boca de um dos 3 generais que montaram efetivamente o 25 de novembro do ponto de vista militar, que me contou com alguma particularidade como é que deram, como é que é organizado. E o sistema estava organizado para haver uma grande ruptura entre o sul e o norte do país. Vocês são muito novos, mas não se lembrarão de quem apelava à ida da Assembleia da República para o Porto, quem preparou a base de Cortegaça para saírem de lá os aviões com combustível britânico para bombardearem quartéis e sedes de partidos em Lisboa. Portanto, estava preparada, não chegou a acontecer, mas estava preparada a Comuna de Lisboa. E isso a partir das mãos de um célebre e condecorado embaixador dos Estados Unidos da América chamado Frank Carlucci, que tinha cá instalados, e sobretudo no Norte, 200 agentes da CIA. Ou está nos livros, está por via da documentação desclassificada dos serviços secretos dos Estados Unidos da América, dos processos de investigação da polícia judiciária portuguesa por causa dos rebentamentos, dos terrorismos, etc., do jornalismo de investigação e livros já publicados. Temos conhecimento do envolvimento de diversas pessoas e personalidades destacadas da política nacional do passado e do presente, ou seja, do fascismo de Salazar e já do 25 de Abril, e de membros das Forças Armadas e de Segurança nas ações terroristas desencadeadas pela então designada como Rede Bombista. Pronto. No 5 de outubro, Moedas anuncia a grande iniciativa em Lisboa para celebrar o 25 de novembro de 1975. Foi um golpe contra-revolucionário, porque se o 25 de abril uniu, acabou por unir as pessoas, e hoje toda a gente está de acordo com o 25 de abril. Não tem, digamos, ainda a coragem, a alguns, de festejar o 28 de maio, não é? Porque é aí que querem chegar. E, portanto, nessa questão, eu queria aqui lembrar declarações do jornal La Ramalho Yanes, que foi um dos 3 generais que montaram o golpe do 25 de novembro, declarações à TDM de Macau, televisão de Macau, em 2015. Ele disse, a propósito destas conversas e destas saídas, digamos, a cada passo destes brilhantes heróis de coisa nenhuma, que vem do nada, um deles, de quem estamos a falar, filho de um comunista que eu admirei sempre como um grande jornalista e continua, de facto, continua a admirar. O 25 de novembro, disse o general Yanes à televisão de Macau, o 25 de novembro de 1975 foi um momento fraturante e eu entendo que não devemos comemorar. Os momentos fraturantes não se comemoram, recordam-se apenas para refletir sobre eles. No caso do 25 de novembro, devíamos refletir porque é que nós portugueses, com séculos e séculos de história, como uma unidade nacional feita de uma cultura distintiva, profunda, porque é que chegámos àquela situação à beira da Guerra Civil. Lembrar declarações de Salgueiro Maia, queria aqui também, recentemente tornadas públicas, que ficou próximo de Lisboa nesse dia, ele veio para Lisboa com a sua gente, e ficou próximo, não regressou a Santarém à noite, pediu asilo num quartel a caminho, na altura desse acontecimento. Não regressaria, declarou ele, para já a Santarém, porque não alinharei em Pinós Estadas. Ele sabia o que estava a preparar. Antes do golpe, o Costa Gomes chamou membros da CGTP e membros do PCP, entre outras forças políticas, provavelmente e sindicais, e anunciou minimamente o que estava a preparar-se e, portanto, para tomarem medidas. Medidas de segurança. Portanto, o problema, ele disse, não alinho em Pinos Estadas. Estes recados tinham passado. O Costa Gomes foi, portanto, não se deu a Pinos Estada, porque na reunião de Costa Gomes, nessa tarde, no quartel dos comandos, está na televisão e a cada passo eles passam isso, na Amadora, com Ianes, o comandante desse quartel, que eu até tenho vergonha de dizer o nome dele, era meu conterrâneo, já morreu, né? O comandante desse quartel e elementos dos nove travou os ímpetos de quem queria levar o golpe a que chamavam a Comuna de Lisboa até ao fim. E o fim era o bombardeamento de quartéis revolucionários e instalações de forças políticas ligadas ao 25 de Abril. Seria o passo seguinte. E portanto, foi aí. Mas o 25 de Novembro não foi isso, acabou por não ser isso. Não, mas espera. Mas espera. Ficou-se ali quero dizer que o Costa Gomes foi afrontado naquela reunião pelo próprio Ianes, dizendo-lhe, mas nós queremos mais. O Ianes, o Costa Gomes foi lá tentar, digamos, tomar conta, e tomou conta, porque teve logo uma aliança fortíssima. Mas disse na reunião, o Ianes disse, pois está lá dito, e a gente vê, ele a dizer, ao lado desse tal comandante dos comandos, não é? A dizer que nós queremos mais. Mais era avançar para a segunda fase, não é? Que seria o Pinochet também em Lisboa. E, portanto, logo a seguir, na própria televisão, o homem que era o teórico dos nove e foi porta-voz, o Melo Antunes, disse exatamente no final do dia, no fim dessa tarde, que o PCP era necessário para a democracia. A bom entendedor, obviamente, e claro que foram palavras-chave para realmente eles recolherem as garras e pararem com aquilo que queriam fazer. Eu creio que podia falar dos outros dois generais, e tenho-os aqui, os nomes deles, e dito por um deles que foram os três organizadores do golpe militar. O que é que foi o golpe militar? Foi ameaçarem os paraquedistas de que essa força ia ser, por causa de atitudes que tomaram precipitadamente. Alguns deles choraram quando tentaram invadir, num ato contra-revolucionário, o aeroporto de Lisboa. Mas quando os ameaçaram de perderem a carreira, e eles eram sargentos e eram oficiais, etc., o que é que aconteceu? O golpe de Jacarta, que vocês deviam conhecer, foi criado para matar 500 mil pessoas que eram comunistas, sindicalistas, etc., etc., na Indonésia. E essa linha foi seguida no Iraque, foi seguida no Afeganistão, e está seguida em dezenas de invasões dos Estados Unidos da América, mais os seus países amigos que eles apanham para estas situações. Para terminar, portanto, o golpe também ia desencadear-se aqui, com o Carlucci a mover, e eles caíram, os paraquedistas caíram na asneira, vieram de Tancos e foram ali para Monsanto. Obviamente estava desencadeado aquilo que o Carlucci intitulava como um golpe militar para apanhar o poder. Não foi isso que aconteceu, mas foi isso que deu a possibilidade depois de arrancarem, como arrancaram os militares que alinharam no golpe. Portanto, já passou muito tempo, é bom que a gente converse sobre isto. E é bom que o engenheiro Moedas consiga os poderes que tem na sua cabeça, vá por onde for, mas que não seja à custa realmente de erros tão crassos como este. Carlos Ardisson, esta data não é de toda uma data unânime, há quem diga quem não é do PCP, quem diga que com o 25 de Novembro conseguiu-se que Portugal não ficasse justamente nas mãos do Partido Comunista e, portanto, de um extremo ao outro, não é? Há quem não tenha, e pessoas, por exemplo, como aquela afirmação que eu fiz aqui da Ana Gomes, que me surpreendeu, que disse logo minutos depois, disse que mas vivem com esse fantasma. Não comemoraria o 25 de Abril se não tivesse ocorrido o 25 de Novembro. Carlos Ardisson, na sua visão. E quem foi que fez o 25 de Abril? Do ponto de vista histórico, o Modesto Navarro tem aqui uma opinião muito mais balizada do que nós, do ponto de vista histórico, já era adulto no 25 de Abril, e nós não, não é? Eu digo-lhe, eu só tive noção do 25 de Novembro já muito avançado na idade. Claro. Porque não havia qualquer menção no 25 de Novembro em lado nenhum. E eu acho que isso também não faz qualquer sentido. Porque devolvermos a liberdade o 25 de Abril. E toda a gente, todos nós a esta mesa e certamente os nossos ouvintes estão satisfeitos, são satisfeitos com isso. Mas, como já alguém disse, a democracia só existe porque em 25 de Novembro as coisas encarrilaram e não deixaram que isto se transformasse numa Cuba. Ou algo do género. Isso é uma linguagem tão baixa, tão... Não, Modesto, tão dizer de... que era um regime tipo Pinochet, ou dizer que era Cuba, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É mais ou menos a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas eu ainda queria dizer qualquer coisa. Sim, mas o Modesto volta a dizer alguma coisa. Tudo bem, eu compreendo que o Modesto viveu essa época. Eu tenho um enorme respeito e digo-lhe que, sinceramente, considero que o PCP é importante existir. Não sou das pessoas que dizem que o PCP pode desaparecer da face da Terra. Não é isso. Agora, há que perceber que todos os sistemas e em determinados momentos podem tentar conduzir as coisas para os seus campos mais confortáveis e que esta data merece ser comemorada. E quanto a dizer que o engenheiro Carlos Moedas está a falar para fora, está com outras emissões, ele lá saberá ou não. Agora, uma coisa é certa, o Presidente da Câmara de Lisboa não fala só para os lisboetas, é a capital do país. Portanto, todos os que lá passaram têm tido essa oportunidade, se o fizeram ou não, se entendem que o devem fazer ou não, o que é certo é que deram saltos para outros lados. Portanto, o PS dizer, estar sempre com o fantasma, que quer saltar para outro lado, quer se liderar à direita, quer ir para o governo, quer liderar tudo e mais alguma coisa, o mundo inteiro. Agora, isso se competirá a ele próprio decidir isso ou não. Agora, julgo que faz todo o sentido que se comemore. E várias pessoas, Ana Gomes também disse que até Mário Soares não aceitaria que não se comemorasse o 25 de Novembro, portanto... E que o PS estava muito ligado a isto. Hoje, neste tema, o Modesto Navarro falou um pouco mais que os outros. Modesto Navarro, o que é que quer rematar? Disse que aconselhar, se quer conhecer bem a história, procure o discurso de Álvaro Cunhal numa reunião do Comitê Central do PCP a 10 de agosto de 75. E verá que nesse discurso o que Álvaro Cunhal diz, atenção, vamos ter que reunir, vamos ter que tentar fazer unidades com os militares, entre todos os militares. Este foi a postura e foi isso que Álvaro Cunhal fez com outros dirigentes. A 18 de novembro teve uma reunião exatamente com este porta-voz e com este ideólogo do grupo dos Nova. Fica a dica do Modesto Navarro. E houve a preparação da situação que não foi a comuna de Lisboa e podia ter sido com milhares de mortos. Vamos ao fado, Modesto Navarro. Ouvimos todos. Sim. Vamos ao fado, que hoje é a escolha sua. Luísa Basto, uma grande cantora. Com o clássico Povo com Lado. Formação de universitária, não é? E que tem uma belíssima voz. Já foi aqui convidada da Inga num dos... programas à quarta-feira. Bom, temos um podcast em Mixcloud Fórum Lisboa, uma parceria com a Mensagem de Lisboa. Muito obrigada a todos. Estamos de volta na próxima segunda-feira, porque Lisboa também é o nosso fado. caixa.